alguém por perto pra você se sentir completo. Ter a mão que te leva pro futuro, vislumbrando horizonte seguro. É tão bom viajarmos juntos e viver aproveitando tudo. Amanhã vai ser melhor que hoje, novos sonhos ao amanhecer. Imagine um milhão de sorrisos, cada um com seu jeito de ser, mas ligados no mesmo destino, um amor feito eu e você. O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Homem e mulher, a faca e o queijo, o incerto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito. O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Homem e mulher, a faca e o queijo, o incerto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito. Alguém por perto pra você se sentir completo. Ter a mão que me leva pro futuro, vislumbrando o horizonte seguro. É tão bom viajarmos juntos e viver aproveitando tudo. Amanhã vai ser melhor que hoje, novos sonhos ao amanhecer. Imagino milhões de sorrisos, cada um com seu jeito de ser, mas ligados no mesmo destino, um amor feito eu e vocês. O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Homem e mulher, a faca e o queijo, o incerto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito.